Oh Jesus, oh, oh Deus, oh Senhor, oh Deus, tu unção, há uma unção pairando, há uma unção pairando sobre nós. Se pode tocar e o coração da gente acelera, sabendo que aquele que nele espera jamais perderá, jamais confundido será. E o coração da gente se entrega, sem medo se lança nos braços do Pai. Há uma unção pairando sobre este lugar, tão forte, uma unção tão forte, quase se pode tocar. E o coração da gente acelera, sabendo que aquele que nele espera jamais perderá, jamais confundido será. Oh! E o coração da gente se entrega, sem medo se lança nos braços do Pai. Abba, Pai, eis-nos aqui. O teu amor nos alcançou, nos redimiu com laços de amor eterno. Deus nos atraiu, teu amor nos conquistou, nos ungiu, nos curou. Sim, somos livres, libertos, curados e ungidos no poder do teu amor. Nos conquistou, nos ungiu, nos curou. Sim, somos livres, libertos, curados, ungidos no poder do teu amor. Nos conquistou, nos ungiu, nos curou. Sim, somos livres, libertos, curados e ungidos no poder do teu amor. Nos conquistou, nos Poder do amor do nosso Deus.